Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente está aqui para se repetir um pouco, primeiro, mas depois a gente vai falar de coisas mais recentes, porque a gente está aqui para falar dos filmes do Jordan Peele. Então seriam Corra, Nós e o Não, Não Olhe, que eu vou daqui para frente chamar de Nope, porque eu não gosto desse título nacional, então vocês me perdoem. Mas a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação que a gente já falou exaustivamente de Corra e de Nós aqui em episódios anteriores, né? Então a gente vai comentá-los brevemente, mas o foco aqui provavelmente vai ser um pouquinho mais no Nope. Mas então, para essa conversa, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas de bancada. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Infernautas. Olá, Daniel, Felipe, Samuel, Felipe de volta aí. Vamos falar aí dos melhores filmes do ano. O filme que a gente ficou ansioso. Eu vou contar a vantagem para vocês. Eu vi na IMAX. Maravilhoso. Ah, filho da mãe. Muito bom. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, Infernauta, e a única coisa que eu tenho pra falar nesse momento é já chegou o disco voador, que é uma referência de velho, assim, só que esse Chapolin, acho que só o Felipe pegou de primeira. Não, eu peguei também. Eu peguei, adorei. Ai, muito bom. A gente não é velho, a gente é vivido, eu não gosto dessa Exato, isso aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil, boa noite, colegas. Eu só queria dizer que eu acho que o alienígena do Nope, ele parece um lençol pendurado no varal. E esse é o tipo de contribuição que eu pretendo trazer pro episódio de hoje. muito bom. Boa noite, Felipe. Olá, Sil, olá, Infernautas. Eu quero dizer uma coisa, que eu fui a única pessoa no cinema que deu um pulo e gritou quando viu a referência de Akira em Nope. Ah, eu também. Ai, sim, nossa, excelente. Maravilhosa. Pronto, já me ganhou, já me ganhou. Tudo bem que é no final, mas já contribuiu pra que eu gostasse do filme. Aquele momento Perfeita. Que eu fiz a namorada passar vergonha no cinema. Eu soltei, caralho, caralho, caralho. Ah, cala a boca, caralho. Tá todo mundo olhando. Aí você olha para as pessoas e vê que ninguém sabe. Tá todo mundo olhando e tá todo mundo errado, porque ninguém sabe que referência é essa. Pois é, eu vi um videozinho bem curtinho, de um pedaço de uma entrevista com o Jordan Peele, e o repórter fala, é da referência de Akira, né? E ele ficou tão feliz por alguém ter trazido esse assunto, sabe? Nossa, depois o mundo inteiro discutindo essa cena. Pois é. Nós, otakus fudidos, todos amamos, meu Deus. Ai, é um acontecimento essa cena. Ai, demais. Bom, mas vamos deixar o Nope pra lá por enquanto. Vamos voltar um pouquinho. Ouvintes, a gente vai ter spoilers, tá? Que a gente vai falar dos três filmes inteiros, assim. A gente vai entrar na carne dos filmes, então. Exato. Então, se vocês tiverem perdido algum dos três, assistam e voltem. Mas vamos voltar, então, primeiro para 2017, quando foi lançado Corra, que foi o primeiro filme dirigido pelo Jordan Peele. Aliás, né, voltando um pouquinho mais, Jordan Peele é um comediante, né? A gente já falou em algum episódio bem recente sobre que ele tinha um programa de sketches, né, que é o Key & Peele, que ele faz com o Keegan-Michael Key. Acabou em 2015, Sil. Então, eu que tô atrasada. Tudo bem. Mas então eram sketches, né, de comédia que eles faziam. E vários dos episódios tinham já alguma coisa de terror, né? Tem um que é um dos meus favoritos, que é dos zumbis racistas. Tem um que eles estão na reunião de ideias pro Gremlins 2. E é perfeito, assim. Mas, na direção mesmo, o Corra foi o primeiro filme que o Jordan fez. Ele escreveu o roteiro também, roteiro que inclusive recebeu o Oscar em 2018. E esse filme já traz aquela a crítica social, né, que ele costuma colocar no que ele escreve, enfim. Esse filme assim, é basicamente um acontecimento, principalmente para a indústria dos filmes de terror dos Estados Unidos, né? A gente sempre costuma dizer que os Estados Unidos eles têm lá suas formulazinhas prontas já, e a gente vê muita coisa, muita mudança, muitas novas formas de se fazer cinema, principalmente no exterior, assim, principalmente no universo de gênero de terror. E o Jordan Peele, ele surge em 2017 com o Get Out, que foi um acontecimento para a indústria. E quando eu digo para a indústria, é porque ele praticamente vai colocar na linha do trem o horror social. O Get Out conta a história de um rapaz negro que tá namorando uma moça branca. E ele vai conhecer os pais dela quando ele percebe que ele tá caindo em uma grande armadilha. Get Out tem uma fortíssima crítica social à estrutura racial nos Estados Unidos, principalmente, claro, mas a gente vê refletido o mundo inteiro nesse filme. E basicamente ele é conduzido de uma forma muito, muito brilhante, assim. Ele não é um filme nada, como a gente pode previsível. Você não tem ideia do que está acontecendo ali. Até ele é muito bem explicado. É um tipo de filme que vai ter todos os pormenores muito bem explicados, mas de uma maneira boa. Não fica nada de fora, mas também você não fica insatisfeito por isso. Muito pelo contrário. E apresentou Daniel Kaluuya também, né, como protagonista, que foi uma puta de uma dupla. Um ponto interessante do Get Out é que ele deu um final, digamos, positivo. Eu acho que a minha única crítica também, inclusive, é um momento de transição com o personagem do Kaluuya, né, que eu não lembro o nome do... Chris. Isso, Chris. O Chris, ele tem um momento de virada no filme. Ele é sempre uma pessoa muito paz, muito tranquilidade. Depois que ele está sendo totalmente abusado e ele percebe todo o mal que querem fazer com ele, ele vira uma máquina. Então, o meu único ponto de crítica com o Get Out é isso, porque pareceu meio, principalmente no comecinho ali, fora de tom, mas depois se encaixa muito bem. E tem a questão do final, que é foda. O final é incrível desse filme. O Jordan Peele gravou um outro final, tá disponível no YouTube. Uhum. A gente pode dizer que o final do Get Out é um final muito bom, é um final positivo. Depois de tudo que aquele personagem passa, ele tem ali um momento de fuga satisfatória, digamos assim. Mas o Jordan Peele queria fazer a crítica social dele ainda mais forte, e fazer com que esse personagem, depois de tudo que ele passou, ainda se fudesse por causa do sistema. Então, Get Out tem essa marca, né? Foi um filme assim. Eu gosto até de falar. Entrou num momento de divisão de águas do cinema nos Estados Unidos, do cinema hollywoodiano, porque foi justamente depois do ano do Oscar So White, né? Então, assim, casou. Um filme de terror com crítica social, com crítica à estrutura de racismo, sair justamente pouco menos de um ano depois dos problemas que a academia sofreu por causa de toda a questão de branquitude, não ter atores, não ter diretores, roteiristas negros indicados, mais de 80% dos votantes serem homens brancos praticamente. Então, o Jordan Peele é que vem com um filme de estreia, um nome que vai se consagrar a partir de então e que, surpreendentemente, leva o Oscar de melhor roteiro original, que não é muito comum. A gente já falou disso em outros episódios, temos um episódio só sobre isso. Não é muito comum vermos filmes de terror levando esse prêmio. Então, basicamente é isso que eu gosto de falar do Get Out, se podem complementar à vontade. O Daniel Kaluuya tá sensacional mesmo nesse filme. Sobre o final, Samuel, o Gelps, né, amigo nosso, já participou do podcast aqui com a gente. né, sobre a questão do racismo no cinema de horror, representação, a representação negra no cinema de horror, né, a gente falou muito sobre questão de racismo. E ele falou que nesse filme o mais assustador é aquele final, que é quando eu vi a sirene da polícia, que o cara se ajoelha. Ele falou que aquele foi o momento que ele mais sentiu medo no filme. E isso é muito, muito interessante, né? Da percepção de quem está vendo, né? Eu não tive essa percepção quando eu vi. Eu como, né, um homem branco, cis, hétero, né? Mas o Kelps, como um homem negro, ele viu aquela cena e ele sentiu muito, muito medo. E que bom que o filme teve esse final, né? Teve aquele alívio ali no final, porque seria muito foda, muito pesado, inclusive, né, pro filme se ele terminasse de outra maneira. E vocês, Felipe e Daniel, que não gostaram, podem falar também. Não, eu gosto bastante do Corra. Ah, então eu que errei. Inclusive, eu pesquisei ele agora na minha tese, que eu defendi recentemente, então já escrevi acho que umas 30, 40 páginas sobre o filme, então eu vou tentar... Uau. Coisa pouca. Aqui um pouco. É pouquinho. Nada. Dá pra anexar no episódio? Quando estiver finalizado, sem a versão para final. Não, mas eu acho que assim, não tem, nesse momento não tem muito que eu possa contribuir com o que já não foi falado, né? Porque eu acho que esse filme já foi muito discutido aí ao longo dos anos. Vocês já gravaram coisa aqui também. A única coisa que eu quero falar, que eu acho que a gente já foi tocado aqui também, foi a ideia de que é difícil a gente enxergar quando acontece, digamos assim, quando está acontecendo uma revolução, sabe? Mas eu acho que dá para dizer que o Corra, ele... Para bem ou para mal, assim, até quem não gosta do filme talvez concorde com isso, é a ideia de que ele revolucionou o gênero de terror, né? Porque, assim, esse terror social, ele se tornou o terror dessa nova década, né? Tipo, sim, a gente tá vendo cada vez mais produções que estão tocando, né, nessa temática, seja do racismo, seja de representatividade, mas, assim, foi... E isso iniciou com o Corra, né? E é basicamente por esse caminho que o gênero tá caminhando agora, e eu acho que é por esse caminho que vai caminhar por um bom tempo. O gênero de terror, ele tem a tendência meio que se renovar a cada 10 anos, mais ou menos, né? Então, eu diria que pelos próximos 8 anos aí, essa vai ser mais ou menos a cara do terror, e isso, de certa maneira, não vou dizer que, assim, começou no sentido de que foi... de que o Corra foi lá e deu o primeiro passo, assim, já existia muito disso antes, a gente sabe, mas ele se tornou esse exemplo a ser seguido, né? Ele se tornou esse exemplo a ser referenciado, e o próprio Jordan Peele, ele também se tornou esse grande nome dentro do terror. Então ele passou a escrever outras coisas, ele passou a produzir outras coisas, então os filmes começaram a se parecer muito com aquilo que ele já vinha fazendo. Então, a importância do filme tá aí, tá exposta, né? E a gente tá vendo o resultado disso até hoje, né? A gente tá vendo o resultado disso em outros filmes do próprio Jordan Peele, em outros filmes que ele tá envolvido ou em filmes que ele não tá envolvido. Mas que, de certa maneira, trabalham com temáticas similares. Então, eu acho que é um filme extremamente importante. Mas eu já conhecia o Daniel Kaluuya, tá? Só pra falar que eu tinha visto uma série chamada Skins, que ele tá muito bem na série também. E ele tá num episódio muito bom do Black Mirror. Ah, sim. Na época que o Black Mirror era bom. Um dos melhores, assim, top 5 dos episódios todos. Na época que o Black Mirror ainda era bom, né? O Daniel me fez, assim, um clique na memória, porque eu acompanhei Skins todas as temporadas. Eu não lembrava dele exatamente, mas o personagem dele tem uns momentos bem interessantes. E só em relação a essa mudança do final... Ele é criança, né? Ele é bem novinho. Em relação a essa mudança do final, né? Foi filmado esse final, digamos, pessimista, assim, né? Em que o personagem vai preso, em que... Ele, tipo assim, ele vai preso, ele aceita a prisão dele, porque ele tá feliz que pelo menos ele conseguiu destruir aquele sistema de aprisionamento lá, né? E aí diz que não foi bem... nas sessões testes, né? Tipo, o povo gostava muito do filme, mas não gostava do final, porque não queria ver aquele personagem passando por tudo aquilo e ainda assim terminando preso. E aí foi essa, que veio essa mudança, quer dizer, filmaram de novo e tal, né? Tipo, e daí deram esse, que seria esse final mais feliz. O que é, casou, de certa maneira, né? Com quase que uma necessidade na época. Se for parar pra pensar que é 2018 que ele foi lançado aqui no Brasil, não foi? Aham. Uhum. Tá, e quando é que o Trump se elegeu presidente? Foi 2016? 16. É. Então, assim, então é isso, né? O filme, eu não sei se o filme, quando ele foi rodado, o Trump já era presidente, ou pelo menos estava no meio da campanha, se não foi ainda, né? O filme foi rodado no ano anterior. Mas, assim, se tornou esse final, digamos, mais otimista, né? Ele se tornou quase que necessário diante da situação atual, né? Porque, basicamente, assim, tinham eleito um cara abertamente racista, e aí o final pessimista do filme dizia assim, meio que não tem o que fazer, as coisas vão continuar sempre iguais. E esse final mais otimista, ele dá a entender que, assim, apesar das coisas estarem ruins, tem uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acho que essa mensagem a gente aqui no Brasil precisa enxergar também. Então, ela se tornou muito importante também. O grão de areia de história sem fim. Exatamente. Então, quase um átomo de areia, mas beleza. Só quem escutou o episódio não, né? Anterior vai pegar, hein? Mas é isso que eu tinha pra dizer sobre o filme. Felipe? Eu não tenho nenhum comentário a acrescentar. Gente, eu tenho... Felipe quer manter a paz hoje. Eu tenho um comentário. O cartaz que eles lançaram aqui no Brasil é horrível. É o Daniel Kaluuya. É aquele preto e branco? Não, é aquele, sim, um que ele tá sentado na cadeira, né? Olhando pra cima com a cara meio de doido, assim. Aquele cartaz é horrível, péssimo. É muito bom. O em preto e branco é muito bom, mas aquele cartaz, quando saiu, eu fui no cinema, eu vi aquele e eu falei, ah, não, gente. Faz isso não. Tô vendo que até ele tem ele preto e branco. Nossa, que cartaz horrível, gente. Meu Deus. Ah, eu quero fazer um último comentário, e vai ser um comentário razoavelmente recorrente nesse programa, que todo filme do Jordan Peele, eu me apaixono por uma pessoa. E o de Corra é o Lakeith Stanfield, que tá numa participação rápida. Sim. Ele tá no começo do filme e lá no meio, e meu Deus, como esse filme é lindo. Então, só pra começar do primeiro, bem rapidinho, eu queria que tivesse mais tempo de tela até. Mas é bem marcante a participação dele. Ele é ótimo. Que depois ele vai pra Atlanta, né? E depois vai pra Knives Out. Então, também uma carreira, assim, tá sendo muito boa de acompanhar. Uhum. Total. Muito bem, gente. Então, vamos seguir pra 2019, quando aconteceu o lançamento de Nós, que também teve roteiro e direção do Jordan Peele. E eu acho que eu revi os três filmes, assim, agora há pouco, né? Porque a gente ia gravar e ver os três, assim, seguidos, sabe? Acho que dá pra ver uma evolução muito bacana. E Nós é um filme incrível, assim. A gente, é o nosso primeiro episódio do podcast lá em 2019 mesmo. Primeiro. Eu nem sei, eu nem fui ouvir de novo o episódio pra ver como que tava, sabe? Porque eu acho que a gente melhorou muito, assim. Aquele episódio como bem podcast, caótico. Sabe? Não se escuta os primeiros episódios, não se faz isso. Não. Melhor não, me deixa pra só trás. Só deixa lá. Sim. Então vamos comentar um pouco do filme de novo, né? Pra gente atualizar aqui. A gente falou dele, inclusive, no episódio do Oscar, né? Que a Lupita Nyong'o, ela merecia o Oscar de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Merecia. E ganhar os merecia. Dois. Sim. E os dois, pois merecia. É. Verdade. Olha, o Nós, pra mim, eu revi por acidente, eu acho que há 2 meses ou 1 mês atrás, eu tava zapeando a TV e tinha acabado de começar. Tava assim, ainda naquela aquela cena do parque e tudo, eu fiz, eita, vou rever, porque acho que eu tinha visto em 2019 só. E é impressionante, eu me lembrava, claro, de toda a estrutura do filme. O que é o Nós? O Nós, ele acompanha uma família, não é? Que é composta pelo Gabe, pela Adelaide e pelos dois filhos, a Zora e o Jason. A família está indo passar um fim de semana numa casa da praia, perto de um parque e tal. E tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo. Até que no meio da noite, quatro pessoas, aparentemente desconhecidas, e a gente inicialmente não vê quem são essas quatro pessoas, elas param na porta da casa, não é, desse casal, dessa família, e descobre-se que esses quatro são versões duplas deles próprios. Porém com dificuldades de comunicação. E o filme se desenrola a partir daí. Essa informação, inclusive, ela tá no trailer, então ela é uma informação que a gente já, acho que já fomos assistir o filme sabendo disso, né? Essa coisa dos duplos. Mas eu acho o filme muito interessante e rever me fez perceber como ele funciona muito bem. Eu acho que a própria noção de você descobrir que existe um duplo seu já é por si só perturbadora. A justificativa de como esses duplos surgiram ou foram formados também é bastante interessante E assustadora, e né, Felipe? assustadora, assim, é É uma das coisas mais bizarro. assustadoras do filme. É bizarro, assim, e ao mesmo tempo o Jordan Peele consegue fazer um filme que ele assusta, mas ao mesmo tempo ele é bonito, porque, por exemplo, tem algumas sequências que são lindas. Tem um embate da Lupita, né, com ela com a dupla do duplo dela, A Red. que é um balé, assim, é uma coisa É linda de linda você essa cena. assistir. Visualmente é um filme muito, muito, muito bem trabalhado e assim com momentos incríveis. E o final dele, talvez dos três filmes do Jordan Peele, talvez seja o que tem um final realmente mais pessimista, né? Porque aquilo ali foi, como se diz, foi solto, foi unleashed, né? Vamos usar esse. O filme de terror adora essa palavra, né? Foi unleashed, né? E o que fazer agora, sabe? Como lidar com isso? É um final meio os pássaros, sabe? Eu acho fantástico. Eu acho que ele prende. E eu me vi preso novamente. Eu gostei quando vi no cinema, eu revi quando vi na TV. E é isso, eu acho que o filme eu passaria horas elogiando, mas eu vou sempre botar no topo do elogio a Lupita. Ela está maravilhosa nos dois papéis. Eu tenho uma crítica a esse filme, que é o alívio cômico do personagem do marido da Lupita, que, pelo amor de Deus, que cara chato, matem ele. Sério. Tem uma. Eu falei, olha, é muito, muito desnecessário. É chato, quebra o ritmo do filme. Sério, eu passei o filme inteiro querendo que ele morresse, lentamente. Eu acho, inclusive, a gente vai falar sobre o Nope, mas eu acho que o Nope é o primeiro filme do Jordan Peele que ele acerta o alívio cômico, porque os outros dois ele erra assim com força. Mas eu adoro o Ah, no filme, garoto eu gosto. No detesto. garoto eu gosto também. Mas é isso. Eu acho que para mim é um filme forte, belo, perturbador, com grandes momentos. E minha gente, ele usa o parque de Garotos Perdidos. Garotos Perdidos, Lost Boys, né? Então, o filme é perfeito. Alexa, call the police. Ai, melhor cena. Melhor. Nessa aí ele Quando a gente acertou, gravou Felipe. o podcast, eu disse, né, que a Elizabeth Moss, ela tava saindo, explodindo, na verdade, com The Handmaid's Tale. E aí ela vem em nós com um papel de dondoca, de dona de casa patricinha. Eu amei ver E ela um papel nessa pequeno, né? mudança de Assim. personagem. É um papel pequeno, mas tão marcante, é tão bom. Que inclusive é um dos grandes plot twists, digamos assim, porque eu acho que o filme tem mais de um, do nós, que todo mundo tem um duplo. A gente pensa, ah, essa família tá sendo atacada por alguma coisa, mas não, todo mundo tem um duplo, tá todo mundo sendo atacado pelo seu duplo. Então, o Jordan Peele, ele vem em nós, ele pega novamente a ideia de um horror social, é muito mais simbólico dessa vez. Você sabe o que está acontecendo ali, mas não é mais aquela coisa escancarada como a crítica do racismo, não. É a crítica das estruturas sociais, basicamente. Ele tá criticando o sistema como um todo, que deixa pessoas basicamente embaixo da terra, digamos assim. E com o pensamento de uma hora, quem está por baixo vai vir para cima. Então, só Deus sabe como vai ser, né, essa subida, esse caos social. E Samuel, uma coisa que eu acho que representa muito isso, essa ideia de ascensão e de perda, né, desse posicionamento social, e eu acho brilhante essa cena, é quando a Adelaide, né, a personagem, vamos botar assim, do bem, né, ela pergunta pro duplo dela quem é você, quem são vocês. E o duplo dela, né, ela olha orgulhosa e diz, nós somos americanos. É muito bom, é muito bom. Até porque o título do filme é uma coisa que se perde na tradução, né? Mas ele é Us, mas ele também é US, né? US. Que é United States. Uhum. Então, já tá lá, né? Já tá inscrito lá. Eu gosto demais desse filme também. Eu tava falando dessa questão da visualidade, né, do filme. Eu lembro quando eu vi ele no cinema, assim, pela primeira vez. Logo no início, assim, que eu tava vendo aquela cena no parque de diversões, assim, que era um negócio meio Spielberg, sabe? De tá filmando, assim, pela visão da criança. Então os pais estavam de costas, ou então tava cortando a cabeça do pai, a gente não via, não rolava uma identificação com os personagens adultos e tal. E eu me lembro que eu me peguei pensando assim, meu Deus, eu já tô envolvido com o filme e meio que nada aconteceu ainda, sabe? Mas só pela visualidade mesmo, só pela beleza dessas imagens, tá? Pela maneira como elas estão sendo construídas, já me pegou, assim, já, né, faz o que fizer aí, tipo, eu vou continuar acompanhando isso aqui porque tá muito bom. E eu gostei demais do que veio depois, assim, é um projeto muito mais ousado do que o Corra ele é mais contido, né, naquele único ambiente, assim, uma estrutura menor mesmo. Esse aqui já é grandioso, é algo que, se for para pensar, se expande meio que, sei lá, para o mundo todo. Então, é algo maior mesmo, né? A única coisa que eu tenho, assim, se for para colocar alguma coisa como um defeito, assim, não tem muito problema com o alívio cômico, não, mas o que me incomoda no filme é que quando ele chega no final, ele tenta explicar demais. E aí ele tenta falar pra gente como é que começou aqueles duplos e, sei lá, do que eles se alimentam e mostrar um pouco da rotina deles e coisa assim. E, pessoalmente, eu senti que eu não precisava ter visto aquilo. Eu acho que se ficasse no campo do simbólico ali de existe o duplo e ele apareceu certo dia, pra mim isso seria suficiente. Quando ele tenta explicar demais, ele dá um único caminho pro filme ser seguido, uma única maneira do filme ser compreendido. Eu acho que... Eu diria que esvazia um pouco, né? Porque o filme estava tão cheio de significados, tão cheio de possíveis interpretações, daí ele começa a mastigar demais as informações. Daí não curti tanto, mas, de uma maneira geral, gosto demais do filme. Principalmente pela visualidade dele, eu acho sensacional. Eu concordo bastante contigo esse negócio das explicações, né? E como você mesmo já disse, é um filme maior, é um filme bem mais ousado. A gente tem que lembrar que o Get Out abriu, o Get Out e o Oscar, né, abriram todas as portas possíveis pro Jordan Peele, então ele já consegue fazer um projeto muito maior no seu segundo filme, com elenco, com ambientação, com recursos, né, mas ele não consegue se desvencilhar dessa ideia de explicações. O Get Out, ele é totalmente mastigado. O Us, ele tem sua mitologia ali, sua simbologia, principalmente a questão das roupas, das tesouras, dos coelhos, dos duplos dando as mãos, mas aí ele, novamente no final, ele quer entregar muita explicação que nesse filme em especial, ter realmente poderia cabia muito bem deixar a gente assim um tanto quanto vago de algumas interpretações, de alguns dos símbolos do que a gente poderia estar pensando deles e discutindo muito mais, sabe? Até porque no caso do Get Out, assim, tipo, ele é mais mastigado, sim, mas ele, digamos assim, teoricamente ele acontece no mundo real. E então, assim, ele é mais, entre muitas aspas, ele é muito mais realista, sabe? Esse daqui eu acho que ele acontece muito mais no mundo do simbólico, assim. Então, por isso que não casa tão bem, sabe? Tipo, no Get Out eu até entendo, assim, que ele queira explicar como é que funciona o procedimento médico e como é que funciona o procedimento psicológico que é feito pra aprisionar as pessoas e tal. Daí tu vai ver os comentários e ele ainda fala que, assim, esse tipo de cirurgia de transplante de cérebro já foi feito em ratos, não sei o quê. Então, tipo assim, ele tem essa necessidade de se apoiar em algo que supostamente existe, sabe? Daí ele tá empolgado em querer explicar tudo. Nesse caso aqui, eu sinto que não precisava, sabe? Porque a proposta parece ser outra. Mas ele quer trazer essa mesma explicação, digamos, realista, pra algo que era pra ser fantástico, né? Exatamente. Eu concordo também. Eu acho que talvez se, né, a gente deixasse um pouco mais nas entrelinhas, no campo do... talvez até do sugestivo e cada um com a sua interpretação. Concordo, eu acho também um ponto que poderia ter sido talvez um pouco menos mastigado, né? Porque tem explicação melhor do que aquela que ela dá logo no início, que ela fala assim: tinha uma menina e a menina tinha uma sombra. Isso pra mim é suficiente, sabe? É isso, tá perfeito. E aí, não, mas aí depois vai mostrar, vai querer falar como é que foi criado e como é que, porra. Não, é a sombra, tá ligado? Tipo, a gente entende a referência, não precisa mais do que isso. É isso. Bem. Não, calma aí. Então, já que terminaram as... Por quem se apaixonou nesse filme? Comentários. É, eu já ia fazer meu segundo comentário de objetificação masculina da noite, que é... O Winston Duke, que o personagem é insuportável, eu concordo com o Felipe, que o homem daquele tamanho, ele se perde suas capacidades físicas com 10 minutos, mas ele tá um lindo, um gostoso. A gente já tinha babado por ele em Pantera Negra, né? Que ele é o líder lá da tribo mais isolada. Só que aí ele vem todo... deadzão no Anzi, meu Deus, não tem como não se apaixonar. Esse foi a segunda paixão do que o Jordan Peele me causou. Eu demorei pra reconhecer que era o mesmo cara do Pantera Negra ali, porque ele realmente, ele não parece, né? Tipo assim, não, meu querido, eu bati o olho, eu vi que era ele. eu fui pela personalidade, tá? Por isso que eu não reconheci. Bati o olho, o homem de óculos e vestido até o pescoço. E eu, não, esse é ele. De óculos e vestido, né? Tipo, e ainda assim reconheceu. Porque no Pantera Negra ele tava com o torso toda a mostra, mas enfim, né? Detalhes. Eu já até sei por quem que você se apaixonou no Nope, tá? Vou ver se eu sei. Eu sei quem que é. Ah, eu sei também. Começar a fazer as apostas aí. Bolão, ouvintes, depois contem pra gente se vocês adivinharam. Eu já sei quem que é. Eu também. Eu vou botar aqui no grupo aqui pra não revelar, mas eu tenho certeza. Tá bom. Muito bem. Então sigamos para o Nope, né, gente? Pra gente poder descobrir por quem que se apaixona. Vai ser só no finalzinho. Agora, como é que se diz? É o easter egg do programa. Tem que segurar a audiência, né? Eu vou colocar aqui, Samuel. Aí você fala só no final do comentário aqui, todo mundo coloca aí quem que acha. Mas, gente, basicamente tem três opções, então não tem... porque nos outros filmes, enfim. Tem o motoqueiro, né? Tá escontando o motoqueiro também? O que a gente vai discutir se é o Nicolas Cage ou não. E você acertou já no Google. Você não devia falar, não. Também. Não, mas, pô, eu acho que os ouvintes também já acertaram nesse momento. Eu acho que sim. Bem, então o Nope saiu agora há pouco, né, em acho que julho que ele estreou fora, né? E agosto por aqui. Aqui em São Paulo ainda tá, acho que em umas duas salas no momento dessa gravação. É, espero que os ouvintes tenham tido a oportunidade de assistir no cinema, porque é um filme incrível de ver na tela grande, assim, principalmente pelo som, que tá foda, assim. É um filme que a gente falou dele a primeira vez nas nossas expectativas desse ano, e a gente não fazia ideia porque só tinha um pôster até então, que era uma nuvenzinha com as bandeirinhas, né, penduradas. E a gente criando várias expectativas sobre várias, o pôster. Várias, exato. Exatamente. Daí saiu o trailer, eu fugi para as colinas para não assistir. Também. E... e, nossa, gente, eu fui ver hoje os trailers de Corra e Nós. Corra é o filme inteiro, e Nós é quase, assim. O Nope ainda... O primeiro trailer deu uma perdida. O primeiro trailer é muito bom. É. O segundo eu acho que já mostra mais do que precisa. O segundo tinha uns 3 minutos. E o trailer final... E aí já é um dos meus comentários. O trailer final de Nope simplesmente entrega o grande acontecimento do filme. Então, e eu fiquei muito feliz que eu não via, me recusei a ver o terceiro trailer. Eu só vi o primeiro também. Já achei que dava muita coisa e evitei os outros. Eu acho assim que o estúdio deve ter pensado que a repercussão não estava muito boa, que eles estavam com medo. Porque, notavelmente, eu nem sei qual foi o valor do orçamento, mas Nope foi caro, ó. Nope foi caro. E eles devem estar com medo de não dar o retorno que eles estavam pensando, porque tudo era muito misterioso. Todos os trailers, o primeiro e o segundo trailer, basicamente, era meia-noite eu te conto. Então, eu acho que eles disseram, não, pelo amor de Deus, bota logo o que a gente aprontou aí nesse terceiro trailer final e manda bala e seja o que Deus quiser. Ainda bem que eu me recusei a ver, mas quem assistiu ficou com ódio. Quem não se aguentou, sabe? Ai, não precisa, né? Eu conto o filme inteiro, tipo, não vi o trailer, talvez não precisa nem ver o filme, porque, tipo, não vai perder muita coisa. Não, assim, é absurdo, eu deixei pra ver depois também, e... Eu fiz ver depois. E, assim, todas as viradas do filme estão lá, né, tipo... Estão. Não sobra quase nada, não sobra... É absurdo, assim, tipo, permitir, principalmente nesse projeto de Jordan Peele, que ele procura manter um pouco de segredo, ele é meio que nem o J.J. Abrams... De Abrams nisso, né? De não tentar revelar muita coisa. Tu tem um trailer que mostra tudo, sabe? Não faz sentido. O orçamento foi 68 milhões. Então, nossa, foi até barato. Eu achei que tinha. É, mas precisa fazer assim dois. Mas precisa fazer tipo dois a três vezes esse valor pra de fato ter. Pra se pagar. E até agora ele fez 170. Então. Essa ideia de realmente tem que investir pesado para poder tentar dar um retorno, né? Até porque eles fizeram aquela burrice lá, aqui no Brasil, de atrasar o lançamento, né? E aí o filme estava no cinema e já tinha saído aqui de outras maneiras. O que eu lembro que eu até conversei com um amigo meu que é gerente de cinema aqui, e aí eu falo assim, cara, tipo, uma coisa que a distribuidora parece que não entende é que o brasileiro, ele tá disposto a ver o filme no cinema. Só que o brasileiro tem pressa pra ver o filme. Se sair primeiro no cinema, ele vai ver. Não vai ter problema nisso. Só que, pô, se sai antes e aí tu tem que esperar mais tempo pra tu poder ver no cinema, simplesmente não espera, sabe? E a distribuidora não tá considerando isso. E agora? Aí sai e aí você tem que ficar meses esperando pra ver no cinema. Agora tem internet, sabe? Tem spoiler pra todo lado. Não... E aí você tem que passar tem meses tentando desviar. As pessoas não vão fazer isso, sabe? Não dá. E foi um pedido telefone preto teve isso também, né? É. O Jordan Peele fez um pedido assim para as pessoas de não estraguem a experiência, não contem o spoiler, porque o Nope ele tem uma baita de uma reviravolta, principalmente de uma quebra de expectativa, digamos assim, a gente vai comentar mais pra frente, que faz o filme mudar completamente. É, eu quero, inclusive, pegar carona nisso, Samuel, porque eu não sei vocês, mas eu fui assistir o Nope com expectativa, ok, vamos lá. Mas eu fui achando que ia ser um Sinais 2. Pois é, eu acho que muita gente foi achando que eram Sinais. E eu acho, inclusive, que o primeiro trailer meio que vende isso, sabe? É exatamente ele isso. Ele dá essa ideia. E eu acho legal porque o Jordan Peele, ele vai... Assim, só pra contextualizar, né? A gente sempre explica o que é o filme. O Nope, com esse título incrível que a Sil ama, não é? Eu não olhe. Ele, de maneira resumida, ele conta a história de dois irmãos, né? Um irmão e uma irmã, que eles, na verdade, o irmão é o OJ, ele mora em uma espécie de rancho e cria cavalos. É, a criação de cavalos está há muito tempo na família e ele cria lá os cavalos dele. A irmã dele... Eu não vou lembrar o nome da personagem. Emerald. Ela vive afastada, mas ela acaba de ir visitar o irmão até para tratar de um negócio lá com os cavalos. E aí coisas estranhas começam a acontecer. E tudo leva a crer, né, que tem algo de sinistro acontecendo no céu. Não se fala inicialmente de ET, de disco voador, mas tem uma cena inicial onde coisas caem do céu e acabam matando o pai dos dois. Uma das coisas que, inclusive, eu mais tenho medo da vida é alguma coisa muito idiota cair de um avião e cair em cima de mim e me matar. Tipo uma caneta, não sei. E aí... O filme começa a criar a própria ambientação do filme, o rancho, a noite. Ele vai criando, claro, uma sensação, né, de insegurança muito grande. E você acha que realmente está diante de um Sinais 2. Você fica, e eu acho que o Jordan Peele ele brinca muito bem com isso, porque tem inclusive aquela cena que os filhos do Steven Yeun, o Glenn do The Walking Dead... Eles vão vestidos de ETs, fazer uma tiração de onda. E assim, é uma das cenas mais assustadoras do filme. Sim. É uma cena muito, muito, muito assustadora. Porque você tá na vibe dos Sinais, né? Que aparecia o bracinho do ET, a mãozinha do ET. Então, tava indo muito pros Sinais. Só que de repente você descobre que não. E aí é onde entra essa reviravolta, né, que o Samuel falou, e que eu acho brilhante. Porque é uma quebra de expectativa. E de repente você descobre que não. Que não existe um disco voador. Existe, na verdade, uma criatura orgânica, voadora, que parece uma raia, parece parece algo que veio do mar, só que gigante. E que voa e se alimenta, assim, do que tiver na frente. A gente não temos nem a certeza se se trata realmente de algo de outro planeta, né? Pode ser alguma coisa daqui. Então, o filme, do meio do filme, ele dá uma quebra. Tipo, oh, vocês estão esperando o Sinais 2? É não. A gente vai fazer outra coisa aqui. Eu achei brilhante essa mudança, essa quebra. É louvável. Desculpa, Felipe, mas eu preciso pegar carona, porque algo assim, é o brilhantismo do filme. Ele tá aí. O Nope é vendido como um filme de alienígena. O começo dele, praticamente a primeira hora, é como um filme de alienígena. E depois você descobre que não é um filme de alienígena. Nope é um filme de monstro. Uhum. Então, cara, que coisa sensacional. Que coisa sensacional. Que quebra de expectativa fodida de bem feita. É a de Nope. Uhum. Exato. E aí O que ele acerta nesse filme que a gente criticou nos outros é que ele não explica a origem desse monstro. O monstro tá lá. Nada, a gente nada, não sabe nada. O que ele é. Não interessa, né? O filme, se ele já se sustenta ali pelo arco ali dos personagens pela narrativa ali que o Jordan Peele insere. A gente vai acabar aprofundando mais, né? Aqui, que é muito boa aqui, toda a simbologia do filme, tudo que o filme traz à tona, toda a crítica dele lá, que é a lógica da presente. Esse filme, ele transita entre ali os gêneros cinematográficos e várias referências cinematográficas. Né, a gente já falou do Akira aí, que todo mundo aqui, pelo que eu vi, vibrou no cinema com a cena. Mas o Peele, ele traz isso muito bem, esse amor dele pelo cinema. Eu não vou falar aqui do cinema de horror aqui, eu já vou falar pelo cinema fantástico, pelo cinema de ficção, e como que ele insere ali, como que ele traz os momentos de tensão, os alívios cômicos, a parte de ficção, a parte que você tem você cria uma empatia enorme pelos personagens ali. Eu acho que tem uma outra coisa do filme. Tudo isso que a gente falou até agora, claro, né, eu acho que funciona. Mas a gente tem que lembrar também que grande parte do que eu acho que ajuda esse interesse ao filme é a habilidade do Jordan Peele de nos apresentar personagens que nós gostamos deles, sabe? Parece que nos importamos com ele. E tem uma curiosidade que é o seguinte: eu falei que tem o casal de irmãos, porém esse filme ele tem também alguns outros personagens que são coadjuvantes, aparecem até pouco, mas que a gente fica também naquela expectativa do que está acontecendo. Eu falei, por exemplo, dos filhos do Glenn lá do The Walking Dead, que está no filme, e ele é um personagem que tá ali, tem inclusive uma história, um background dele, assim, uma informação que aconteceu quando ele era um astro mirim, e que você meio que não entende muito a ligação de uma coisa com a outra, mas, por exemplo, você vai simpatizando com ele. Tem o personagem do Angel, que é o único alívio cômico que Jordan Peele escreveu na vida que presta, que você também simpatiza com ele. Tem um diretor esquisitão que você também simpatiza. Então, você fica repleto de personagens e você fica naquele... Pra mim, a grande coisa que a Sil falou, assim, é um filme de cinema, sabe? A fotografia dele, a tela, tudo é muito grande, tudo é exagerado. Assim, exageradamente, mas num quesito positivo, sabe? Os planos são muito abertos. Até pra dar essa ideia de algo insignificante. E tem uma cena que acho que a gente vai falar dela mais cedo ou mais tarde, mas eu já vou trazer ela pra cá, que é quando a gente finalmente entende o que é a criatura, que a criatura começa a comer o Glenn e a galera que tá com ele. Minha gente, que cena perturbadora, que cena angustiante, que cena claustrofóbica. E é um filme onde se usa e abusa do plano aberto, do plano geral, do primeiríssimo plano. E de repente você fecha as pessoas nos planos muito fechados dentro daquele bicho. É impressionante, assim, a habilidade que ele tem de brincar com a cinematografia, com a fotografia de como essa história vai ser contada. E eu digo mais, Felipe, essa cena em especial, né, do inclusive que é o momento que você percebe que não é um filme de disco voador, não é um filme de alienígena, é um filme de monstro. Essa cena em que ele, esse monstro, que inclusive ele tá raivoso por um outro acontecimento anterior, causado pelos irmãos, ele engole 40 pessoas do rancho lá de do rancho parque, né, digamos assim. Essa cena combinada com a cena seguinte, que é a cena que o monstro vai com ódio pra casa dos irmãos é uma das cenas mais perturbadoras do cinema em 2022. É assim, coisa de louco. Porque você tem ali uma série de elementos que, somados, são uma coisa absurdamente aterrorizante. Você tem um monstro gigantesco em cima da casa, com 40 pessoas dentro do estômago dele que não estão sendo digeridas, porque os irmãos botaram um cavalo de mentira atravessando o esôfago dele. O grito dessas pessoas, o Angel, ele entra dentro da casa correndo, com medo. A cara da personagem da Kiki Palmer, meu Deus, que menina sensacional. E aí vem aquele grande acontecimento que o monstro consegue digerir e ele também evacua. Então ele joga sangue. Você não sabe se aquilo é merda, se aquilo é sangue, se é tudo misturado. E tá caindo sobre a casa junto com os objetos de todo mundo. Que tava, tinha 10 segundos, estavam gritando e tiveram o silêncio completamente trago do nada. Então, que cena sensacional é essa cena de novo. O filme, tem muitas cenas muito boas, sabe? Ele é isso, eu acho que é um filme talvez que se você assistir no seu celular, você perde, sabe? Você acompanha a narrativa, mas você não tem o som, a tela, eu acho que se perde muito. Eu tive a sorte de estar em João Pessoa na estreia desse filme. Eu assisti na maior tela de cinema que tinha na cidade, né, no cinema do shopping de lá. Então foi assim, é filme de cinema mesmo, de tela de cinema, para ver como isso ainda é uma coisa que faz a diferença. A beleza da fotografia, as cenas noturnas são lindas, mesmo as que parece que acontece pouca coisa, que tá só o disco ali atravessando o céu, é um absurdo de bem feito, de tão bonito as cenas noturnas desse filme. Aí eu penso... Que foram filmadas de dia, né? Que foram filmadas de dia, essa técnica nova, né, de colocar um filtro. House, a gente tá gravando uma semana, alguns dias depois da estreia do sétimo episódio de House of the Dragon, né, que foi um episódio muito escuro, e justamente isso também, essa técnica nova de gravar durante o dia e aplicar o filtro da noite. Então ficou, mas eu acho que em Nope ficou muito mais bonito. O pessoal tava falando que em House of the Dragon ficou lindo, mas eu acho que em Nope ficou muito mais. Só uma dúvida, porque eu conheço uma técnica de gravar durante o dia para se passar por noite, chama Noite Americana, que ela não é nova. Ele usou alguma outra coisa diferente disso? Porque daí eu não tô, não tô eu por não dentro. Li, eu não sei, Daniel. Eu tinha lido alguma coisa que tava com uma técnica nova. Mas essa técnica então nova era pra coisa... House of... Não, foi pra House of the Dragon que eles utilizaram uma técnica nova. Já tem, né, esses filtros. Que foi aplicado. Acho que a técnica, na verdade, que eles estavam querendo dizer era a aplicação de um novo filtro, alguma coisa que eles pode tinham ser, feito só pra série. Então, pode ser então alguma coisa. Desenvolvimento tecnológico mesmo, né? Isso mesmo. Ah, tá, entendi. É porque realmente eu não me informei sobre os bastidores. Eu vi uma foto de bastidores assim da casa com uma puta de uma luz por cima, assim, tipo, iluminando todo. Então, assim, até de noite, em algumas cenas que eles rodaram de noite, eles tinham uma puta luz pra, tipo, pra iluminar tudo, sabe? Então é absurdo, assim, dá pra ver aonde que foi esse orçamento todo também, sabe? Uhum. Mas realmente, só complementando o que vocês falaram aí, visualmente, de novo, pra mim é o filme mais bonito do Jordan Peele, assim, as imagens que ele cria, que pra mim são as mais icônicas, né? Gosto demais desse aspecto visual do filme. Eu tenho meus problemas com... Não vou dizer que é com a história, sabe? Tipo, porque eu acho a história até bem, bem direta. Assim. Eu sei que tem muita gente que faz muita leitura sobre o subtexto do filme. Eu, particularmente, não vi muito subtexto. Eu acho que tem gente que fez ali, com toda a história do cinema e coisa assim, com representatividade. Coisa assim. Pessoalmente, não foi algo que eu enxerguei dessa maneira quando eu vi o filme. Eu enxergo as referências ao próprio cinema, eu acho que tá tudo lá, assim, da maneira, né, porque ele fala muito sobre o fazer cinematográfico, ele fala muito sobre o universo do cinema, afinal, eles criam cavalos pra Hollywood, né, pra ser usado em filmagem. Ele fala, por exemplo, que o primeiro filme que ele trabalhou foi o Escorpião Rei, com The Rock lá, né, e tal. Então tem muito desse negócio de... dessa vivência do audiovisual, né, do cinema. Mas não que o filme, sei lá, represente algo maior, assim, tipo, em relação à história do cinema em si. Eu vi muitas críticas indo por esse caminho, pessoalmente eu não concordo muito. Eu acho que nesse sentido, e eu vou usar muitas aspas aqui, tá? Mas nesse sentido o filme é mais vazio de significados do que os anteriores dele. Eu acho que os anteriores dele tinham uma mensagem muito clara, e nesse caso eu acho que a mensagem dele é muito mais assim da... quase que metalinguística, assim. Vou falar um pouquinho sobre fazer cinematográfico e tal, mas na minha opinião sem se aprofundar muito. E aí eu concordo com o que o Felipe falou a respeito do... da história ali do... do background do personagem do Glenn, né? O Glenn é ótimo, né? Não é esse o nome dele, mas tudo bem. Do Glenn, mas... é, porque, assim, de novo... É o Rick. Isso, é o Glenn. É, né? O Glenn, é o Glenn. É o Glenn. Mas essa ideia de, assim, as imagens que ele traz ali são muito icônicas. Eu acho que a maneira como ele filma aquelas cenas são muito é muito bonito, é assustador. Ele traz aquelas... vai e volta naquelas imagens, assim, né? São flashbacks. Começa com isso, volta depois e tal. Mas eu não vejo muita relação com o resto do filme. E aí, de novo, eu fui procurar coisa depois da internet, gente que fazendo... mas gente, assim, dando uma volta enorme pra fazer relações, sabe? Tipo assim, tá meio que espremendo o filme pra ver se sai alguma coisa. Aquilo ali, pra mim, tá sobrando no filme, sabe? É bonito, é, mas não tem muita relação com a história principal. É algo que ele tá usando ali, talvez, pra desenvolver um pouco mais o personagem coadjuvante, mas... como recurso de narrativa não é algo que me interessa muito, que não dialoga com o filme. Eu acho que o filme em si já é interessante o suficiente. Na minha opinião, não precisava muito disso. Mas uma escolha, né? Tipo, eu só pessoalmente não gosto tanto. Eu não sei como é que vocês leram o filme de uma outra maneira, assim, mas pra mim eu fui nessa ideia de ser um filme mais, de novo, entre aspas, vazio de significado, sabe? Eu acho assim, comparando aos outros dois, eu vejo menos crítica. Eu acho que ele talvez seja mais direto nesse aspecto. Eu não acho que isso seja um problema, né? Não, de maneira alguma, tá? Não, sim. Eu também não acho. É uma constatação. E aí talvez isso tenha feito com que algumas pessoas tenham... eu preciso buscar... um contexto para a história existir. Eu acho que a história ela existe por ela. E eu isso. Concordo também. Assim, eu acho que é óbvio isso. Assim, parece que ele nos dá uma informação do Glenn que você acha que vai ter alguma ligação com a história principal. Não tem. E aquilo meio que sobra. Mas, mais uma vez... ok, assim, não, eu não consigo fazer uma ligação direta. Eu acho que tá o simples fato de que o Glenn tava ali alimentando o bicho com os cavalos e teve um dia que deu errado. Mas tem aquela história dele com o macaco, não sei o quê. Eu acho uma cena super interessante, acho uma cena tensa. Traz um background pro personagem, mas realmente não há uma... você, tá, mas onde é que eu vou encaixar isso? Não encaixa. Mas, mais uma vez, não vejo como um grande problema. Apenas concordo, né, que tá ali. E eu acho que o fato de estar ali fez algumas pessoas começarem uma caça ao tesouro. Vamos agora encontrar isso. A ligação que tem. Isso. E na verdade não tem. E tudo bem não ter. É, mas essa que é a questão. Porque por isso que eu uso a palavra vazio, sabe? Porque não é pra, em detrimento do filme, porque eu acho que o filme é muito claro, bom. Claro, claro. No que ele se propõe. É que as pessoas tentam preencher esse vazio. É. Sabe? Elas meio que não aceitam que talvez o filme seja isso. E, por exemplo, eu gosto muito do crítico do Omelete lá, o Marcelo Hesse. Eu gosto muito da maneira como ele escreve. Eu acho que tem muitas interpretações... que muitas vezes eu concordo com ele. Mas eu fui ler o texto dele depois e, meu Deus do céu, cara, ele começou a falar, tipo, que, por exemplo, quando o personagem fala, né, o Nope lá, quando ele fala não, né, naquele certo momento, aquilo representa a recusa do personagem a participar de um filme de terror, sabe? Porque ele tá indo contra tudo aquilo que é o clichê do gênero e não sei o que, não sei o que. Porra, cara, tipo, sério, é uma fala do cara. É uma fala que, inclusive, foi usada no Candyman que o Pio escreveu também. Tem uma cena que a menina abre a porta lá, ela vê uma escada escura, ela fala não e fecha a porta. Sim, sim. Então, tipo assim, cara, como é que tu vem me dizer que isso é, sei lá, revolucionário, coisa assim? Não sei, tipo... Eu não li dessa maneira, sabe? Aí é uma questão pessoal, mas eu fui pesquisar depois sobre isso, que eu via tanta gente falando sobre isso. Gosto muito da crítica do Hessel, e ele embasa tudo que ele fala com base no filme. Eu só acho que, como eu disse, dá essas voltas, sabe? E eu fui pesquisar outras pessoas também e tal, e eu via que todo mundo que eu acompanhava, assim, que tentava dar esse significado maior para o filme, tinha que dar essas voltas todas que, pessoalmente, eu fui por outro caminho. Falei, não, vamos fazer uma linha reta aqui que eu acho que faz mais sentido para mim. Então, gente, concordando aí com tudo que vocês falaram, é justamente isso. Ele é sutil. Eu acho que essa é uma palavra boa para definir no, no nessas questões narrativas que ele insere ali para ele falar de alguma coisa que ele sempre fala, né? Seja ali a questão do entretenimento, né, da busca pelo entretenimento, seja ali para eles darem atenção para o que aconteceu no rancho lá do personagem Glenn, mas não darem uma atenção ao pai do Kalua, que tipo tinha uma moeda no cérebro dele, e as pessoas tipo, ah, caiu do avião, sabe, né? Então o Bill, ele, nesse filme ele é sutil. Ele não é direto, ele coloca isso no filme, a gente percebe, a gente vendo, a gente percebe, é legal que a gente perceba isso. Essa questão do personagem que vocês falaram aí, do Glenn, né, gente? Sacanagem, eu chamo ele de Glenn, né? Mas agora vocês falaram, eu não consigo tirar. A cena, né, do macaco, qual que é o nome do macaco, gente? É o George. Jordi. Jordi. Jordi. Ela é uma das cenas mais assustadoras e pesadas do filme. Ela não tem. Ela. A conexão, ela é desconexa do filme. Ela tá ali por um motivo. Para mim não é. Não precisa dar a volta, como que o Daniel diz, que eu disse. É um desenvolvimento do personagem, do impacto daquilo que causou naquele personagem, né? Que ele viu ali um momento macaco ali, né, sendo explorado, que teve ali o surto, né, que é um animal, mas assim, é uma questão de desenvolvimento do personagem, como que ele lidou com aquilo e como que ele continua lidando, porque ele estava ali explorando um outro animal, que era o monstro. Ele usava aquilo ali para ele ganhar dinheiro, né? Foi como ele lidou com aquilo, foi um desenvolvimento de um personagem. E que legal aquele cavalo, né, que não saiu da baia lá e ficou na dele ali, todo mundo se fudeu, ele não. Lucky. O Loki, justamente, aquele cavalo, Luckyzinho. ele era especial, né? Porque ele era contra as regras, assim. Mas é legal essa questão do, né, realmente achei uma viagem aí do Nope aí. Que o Daniel falou, realmente eu não consegui ter essa leitura também. Mas assim, os personagens, eles têm uma. Eu acho que existe uma questão, assim, que agora eu vou citar, assim, que eu vou. É de percepção, é a questão do olhar, eles não olharem diretamente pro bicho, eles terem que abaixar a cabeça. Porque ali eles estariam sendo justamente mortos ali por encarar uma criatura. E no momento que os dois encaram juntos, eles conseguem ser fortes ali, eles conseguem unir forças, né? E que dupla, né? A Kiki Paul e o Daniel Kaluuya ali como Sim, irmão. super A Kiki juntos. Paul, ela já entra na primeira cena chutando a porta, velho. Ela já entra ali na apresentação, sensacional. E é isso, assim. Agora o filme como um filme, como, né, o que ele é, o que ele se propõe como narrativa, tirando agora das interpretações de subtexto, que é bem mais sutil do que os outros filmes, ele é um puta filme de ficção, de ação, de tensão. Tem os momentos deles de humor, tem os personagens. O personagem do cineasta, gente. Aquela cena que ele vira e fala assim: agora é a melhor luz. Sabe, pela. Nossa, essa frase é E ele foda. com aquele jeitão Clint Eastwood. Assim, cara, eu falei, gente, que coisa assim. É uma questão muito de artista mesmo, cara, do cara que viaja. E eu, como eu já fiz um pouquinho de cinema independente, assim, já trabalhei com várias pessoas. Isso é muito legal, quando você pega, você identifica pessoas assim ali que você já trabalhou, até mesmo com você mesmo, assim. É muito legal. Nossa, essa é a melhor luz. Gente, vamos aproveitar, essa é a melhor luz. A gente tem que fazer. Nossa, vai ficar bonito. Vou fazer esse enquadramento aqui, caramba. E é isso, assim, é uma coisa muito meio ali de busca, né, pela melhor imagem, né? Uma coisa que eles querem usar aquilo ali. E o que é interessante é que o personagem do, né, da Kiki Palmer e do Daniel O'Jay e a Emerald, eles também querem se aproveitar daquilo, eles também querem mostrar aquilo ali e ganhar dinheiro com aquilo. Eles, né, eles também estão querendo ali na busca pelo entretenimento. Tanto que na hora que aparece o cara lá da TMZ, eles viram, porra, ele vai foder com tudo. A gente tinha um plano, tava tudo preparado. Que uma coisa que o Jordan Peele falou, que ele escreveu o roteiro numa época em que as pessoas estavam preocupadas com o futuro do cinema, né? Ainda estão, mas enfim. E aí ele disse que a primeira coisa que ele queria, que ele sabia, é que ele queria criar um espetáculo. É alguma coisa que o público sentisse que tivesse que ir ver, sabe? E acho que ele fala que ele coloca muito isso no filme, né? O vício no espetáculo e o que acontece quando o dinheiro entra no meio. Até quando a Emerald fala do Oprah shot, né? Da cena que vai parar na TV mesmo, assim, né? Mas pode falar, Samuel. Não, eu dizer que inclusive eu considero que essa é o grande foco desse filme. A ideia de que o Jordan Peele tá falando da sociedade da época da sociedade do espetáculo. O filme é sobre isso. Tanto que na minha visão, claro. Tanto que o objetivo dos personagens, em momento nenhum, não é matar o monstro, Não. principalmente depois que descobrem que ele é um monstro. Não é matar o monstro, não é derrotá-lo, não é descobrir como ele funciona, Isso. mas simplesmente registrá-lo. O objetivo deles, a todo momento, mesmo quando a vida deles está em completo perigo, é conseguir um registro. Tanto que ele é um motivo que se mantém quando tudo vai pra casa do caralho. Então, assim falando de uma forma bem direta, tanto que a gente tem aquele momento impressionante que a personagem da a Emerald, né? Ela vai, consegue ir pro rancho, faz aquele drift da Kira, que cena fúdida de maravilhosa, de linda, solta a versão inflável do Rick. E usa um poço, aquele muito engenhoso, aquele brinquedo do parque, de fotografias para tentar finalmente conseguir uma imagem. O filme todo, as 2 horas e 10 minutos desse filme, são baseados nessa luta dos personagens para conseguir uma imagem do monstro. Não tem outro objetivo ali. Não tem. E é uma coisa curiosa, porque são personagens que dificilmente a gente vê isso num filme de terror, que é que eles agem de modo inteligente, não é assim? Eles não parecem que estão só fazendo burrada atrás de burrada. Eles agem, eles pensam, eles tentam. Para mim, uma cena brilhante é quando o monstro vai comer o alívio cômico. É o Angel. Como é o nome dele? É o Angel, Angel. Vai comer o Angel. E o que é que o Angel faz? Ele se enrola em arame farpado. Porque ele sabe que o monstro vai eventualmente cuspi-lo. Felipe, eu vou discordar um pouco desse ponto, justamente, é até uma coisa que eu tinha falado com o Ivo já, e eu anotei para lembrar aqui. Por que todos os brancos desse filme tomam decisões burras? Todos, todos. Desde Sim. o Rick. Porque qual é a questão do. E aí, até um ponto que vocês falaram que eu quero entrar em discussão. Qual é a questão do plot do Rick ser apresentado o Jorge, o passado dele da infância, o evento hipertraumático que ele passou. É que esse evento hipertraumático fez com que o Rick achasse que ele era uma força da natureza. Ele passou por um evento e que o grande macaco, o George, ele massacrou o elenco que estava com ele e só não atacou ele. Quando ele viu ele ali debaixo da mesa, ele quis fazer o gesto que ele estava acostumado a fazer. Então isso botou na cabeça do Rick que ele era uma força da natureza capaz de domar os seres monstruosos que existem por aí, a ponto de achar que ele estava ali com o dom de controlar o que tivesse ali no ar, que todas as sextas-feiras ele estava vendo. Então, eu amo esse background. Amo pra caramba, achei foda, muito bem feito. Aquela simbologia sem sentido, sem explicação do sapatinho ali de pé. É. Foda, muito foda aquela cena. É, eu não acho, assim, não acho nem que é uma coisa vazia. Ela parece excessiva, mas quando você tá vendo acontecendo, mais uma vez, é um espetáculo, os teus olhos te enchem. Uhum. Então, se encheu meus olhos, tá de boa. Tá? Eu gostei pra caramba dessa resolução, sabe? Aí voltando pra que, pra mim, todos os personagens brancos tomaram decisões burras. O diretor se fudeu por decisão burra. Decisão burra. O Rick se fudeu por decisão burra, por ele achar que ele era uma coisa que ele não era. E o Angel quase se fode por decisão burra, não se fudeu porque ele foi um puta de um sortudo e caiu e se enrolou em arame papado. É. Ele não se enrolou em arame papado. Ele tropeçou no arame papado. Foi por isso que ele sobreviveu. Não, não, mas as únicas duas pessoas inteligentes desse filme são os irmãos, o Jay e a Emerald. Veja, ele pode ter tropeçado no arame farpado, mas quando ele viu que o bicho vinha, ele se enrola. Se enrola no arame farpado. Ele não sei, a impressão que eu tive é que ele tentou levantar e que ele se enrolou mais ainda. Não, não, não. Ele não, olha não, ele pro bicho e ele puxa o arame farpado pra ele. Ele tropeça, ok. Mas quando ele vê o bicho vindo, ele literalmente se enrola. Ou seja, ele toma a decisão de se enrolar. Tá bom, e vou rever essa cena só pra acontecer. Mas o Samuel, em relação... lá pro... Como foi o que tu se apaixonou? Não, ainda não falei. É, ainda não. Pronto, ficou olhando pra... Enfim, aí perdeu, tá vendo? Ah, Felipe já entregou aí já. Não, para com isso. Mas só uma coisa. É, Samuel, tu falou dessa questão aí do flashback. Eu gostei muito dessa tua interpretação que tu deu agora pra essa cena. Eu acho que das que eu li toda foi a que eu mais gostei até agora. É, a única questão que tu falou dessa ideia do excessivo, eu acho que aí é que tá... Que é o que mais me incomodou, sabe? Porque ela não é um flashback, ela é uma coisa recorrente. Ela começa o filme, depois ela volta, sabe? É, se fosse todo um arco, flashback... Né? Não é só um background. É. Isso. E aí, acho que se fosse um, por exemplo, um flashback, sabe? Uma coisa assim que ele conta... Tem uma hora que ele... Tipo assim, a imagem é mostrada, tem uma hora que ele conta a história e depois a imagem é mostrada de novo, sabe? É esse excesso, talvez, que tenha me incomodado tanto. Porque é a maneira como aquelas imagens foram captadas é realmente muito bonito. Mas a maneira como elas são introduzidas no filme, ela inicia o filme, sabe? Tipo, o filme abre com isso, aí depois volta uma explicação, depois volta essa cena de novo. Tá? Isso é que me incomodou. Como desenvolvimento de personagem, eu concordo que funciona. Eu só acho que... excessivo seria a palavra certa, então como a palavra que tu usou, que eu acho que funciona bem. Esse evento, essa parada, né, com o chimpanzé é um negócio que marcou tanto, né, o Rick, que ele tem aquela salinha à parte com as coisas do cenário e tudo, né? E você vê na cara dele, quando ele conta a história, parece uma mistura de nostalgia com uma perturbação lá no fundo, né? Uhum. Que ele dá umas paradas assim meio contemplativas quando ele tá falando sobre isso. Mas é legal que naquela parte em que vai acontecer a aparição, né, do monstro... É, a gente vê na plateia também a menina, sim, né, que sim, fazia essa sim, série, sim. E que é outra também que, de uma forma muito mais horrível, assim, foi marcada por esse acontecimento. Foi marcada literalmente, né? Sim. É, exato. Inclusive, eu não sei se vocês já viram essa história do chimpanzé Travis. Uhum. Que, não. Que ele atacou. Quem a. Quem é o chimpanzé Travis? Em 2009, ele atacou a mulher com quem ele morava e que tratava ele como se fosse uma pessoa a Ai, mais em casa. Eu assim. Não gosto de macaco, tá? Tá... Eu tenho. Gê, oh, não dá, eu, não, eu trabalhei, não é. Eu trabalhei num local que tinha uma árvore, tinha aqueles micos dourados, o povo. Ai, que bonitinho, ver minha gente, esse bicho entra aqui, vai morder vocês. Eu não quero esse bicho na minha mesa, não. Olha, eu amo animais, adoro, brinco cachorro de rua, gato. Agora, macaco é um bicho que eu vivo desconfiado. Sempre acho que ele vai lhe atacar e morder seu rosto. Tá aí o planeta dos macacos que... Tá aí, pois é. Mentir, ó, né? Tá aí. Exato. Charlton Heston que não me deixa mentir. É. E foi isso mesmo que aconteceu, assim. O Travis atacou essa mulher e... E ela ficou completamente desfigurada, assim, no rosto. Ela perdeu as duas mãos, assim, nesse ataque. Ela é uma dessas pessoas que recebeu transplantes de rosto, se não me engano, até. Caramba. Mas, tipo, é horrível, né? É, mas pra, voltando a falar do Rick aqui, do Glenn, do Rick, essa cena que a Sil citou, ele tem uma fala que me perturbou um pouco, que ele vira e fala que foi a melhor atuação, né, do Jory. Ele, uhum. Ele fala isso, nossa, ele fez a melhor atuação dele naquela noite. Pra você ver que, né, que não era uma coisa normal. E ele se aproveitava daquilo pra aquela sala lá, além daquele museuzinho dele, né? Que tem os sapatinhos que ficou de pé com a gota de sangue. Inclusive, ele ganhava dinheiro com aquilo, né? As pessoas pagavam pra ver. Uhum. Então ele usava daquilo, ele tinha a vida dele girando um pouco em torno daquilo, né? E da menina também de uma outra forma, né? Ela ainda estava ali com aquele acontecimento ali acompanhando ela a vida toda, né? Não se fala muito o motivo dela estar ali naquele momento, mas ela era uma personagem que vivenciou aquele momento lá. E que seguiu com aquilo ali, com aquela marca, o resto da vida. Ó, minha gente, ó, tô vendo aqui. Travis, ele não atacou a mulher que criava ele, não. Travis atacou uma mulher que foi visitar a dona dele. Ah. A mulher tinha nada a ver com a história de Travis. Pior ainda. Pior ainda. Pois é. Mas mataram o Travis também. Ah, sim. Ah, depois disso é o que faz o procedimento, né? É. Mas sim, voltando que. Só no reforço, né? De que, pra mim, o grande ponto de. Não sei se a gente pode chamar de crítica social, novamente, é do filme, o maior é a questão da sociedade do espetáculo, né? De que a busca é por uma imagem, a busca é por fazer um registro e assim, quem sabe, se dar bem em cima desse registro. É, depois vira uma questão mais de honra conseguir o diabo desse registro. Eu acho que esse momento ele é muito simbolizado pelo cara da TMZ, né? Quando ele tá com aquele capacete todo espelhado e quando ele puxa o que parece ser uma arma, mas são mais de 3 câmeras profissionais acopladas. Então, aí o Nicolas Cage naquele homem, afinal de contas, ficou essa dúvida, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Vi uma pessoa falando, mas foi só ele falando, né? Então. É, exato. Eu também. Só que também. Essa cena ela é bem espaço. Simbólica, né? Porque o cara tá lá morrendo, todo quebrado, e tá tentando diz, captar a imagem aí. Faz uma imagem, não me tira daqui, faz uma imagem. Por isso que eu digo, pra mim, a crítica desse filme é de sociedade do espetáculo, é de consumismo, de entretenimento. É, mas também tem espaço para crítica social, horror racial, né? Simbolizado ali na questão do olhar negro de um ser animalesco que não pode ser olhado, que não deve ser olhado. Então, uma pessoa negra que está ali abaixando seus olhos para que não pode encarar seus algozes, né? Então, tem uma simbologia também, é uma simbologia muito forte. É, o próprio Ivo falou da questão da morte do pai, né? de uma morte extremamente difícil de aceitar que aconteceu e simplesmente aconteceu com as pessoas. Enquanto o desaparecimento no parque foi virou uma super notícia em todos os lugares. Enfim, filmaço, sim. Eu particularmente considero também já um dos melhores filmes do ano, num ano que tá tendo muitos filmes que tá entrando nos melhores do ano, então tá assim, foda, achei sensacional. Uma aposta bem diferente do Jordan Peele. Trilha sonora, por exemplo, efeitos sonoros, o efeito de voo, o efeito lá quando ele tá batendo no o ser, né? O monstro, tá se aproximando do chão. E aí ele reverbera. Cara, os efeitos. Eu fiquei assim, de queixo caído pros efeitos desse monstro. Porque quanto mais você olha, e principalmente as cenas de dia foram muito bem feitas. Geralmente se usa cenas noturnas para poder esconder. Mas que perfeição tá aquelas cenas de dia. Principalmente nos momentos finais. As membranas dele se movendo com o vento. Você percebe ali É aquela entrada lindo, sempre eu amo. fechando, abrindo. E quando ele vira uma outra coisa, eu até falei com o Ivo que pra mim aquilo ali é Evangelion. O pessoal só fala de Akira, mas eu acho que o Jordan Peele assistiu Evangelion, porque ele transforma o disco voador num dos anjos do anime, num vilão assim. Então, aquela forma, aquele momento daquela disputa, né, que os dois irmãos estão ali. Quem vai se sacrificar? Quem vai salvar quem? E conseguem, inclusive, os dois olhando o monstro, quebrar essa hegemonia de controle dele, porque ele não sabe o que fazer. Cara, esse momento é foda. Nossa, eu já tava mega envolvido com os personagens. Que elenco sensacional. Que personagens carismáticos. O filme é longo e você não sente passar. Então, inclusive para mim, vem aí a versão do diretor, porque a primeira versão do filme, se eu não me engano, o corte tinha 3 horas. Tinha mais de 3, era 3 horas e 40 minutos. Então, tô de boa, manda para mim, Jordan Peele. Inclusive, o trailer final, ele tem cenas que não foram pro filme. O trailer final revelou arcos completos que não foram pro filme. Como, por exemplo, a menina sobrevivente, né, do ataque do George, que tá deformada, que anda de cadeira de roda, tem um background de um stalker, de um admirador que é um stalker, que entra no parque justamente no momento que as 40 pessoas lá são sugadas. Ele é sugado junto, mas enfim, eu acho que ia mostrar muito mais coisa. Eu fiquei super curioso, eu tô sonhando com uma Doido, velho. versão do diretor desse filme. É esse Então. cara que mata o macaco. É o cara que mata o macaco, exatamente. Ele chega lá pra matar a menina bem no dia em que toda a merda tava rolando. Meu E aí ele Deus. mata o macaco. Eu Coisa, também gente. quero ver essa versão. E até sobre as referências, né? O Jordan Peele falou sim de Evangelion como uma Ah, grande foi! Eu não tinha inspiração. visto! Falou Ai, tô tão e feliz agora vendo. Tô super. Tô muito feliz, porque eu tinha visto. ai, Eu tinha falado pro. Eu otakíssimo. mandei áudio pro Ivo. Ivo, isso é Evangelho! Eu tenho certeza que isso é Evangelho! Imagina. Sim, foi mesmo. Mas ele citou também King Kong e Jurassic Park sobre essa questão do espetáculo. Citou Sinais também. Mas uma coisa que ele não citou e que eu acho que foi uma grande grande referência também é Tubarão. Sim, eu ia perguntar, ele não Total, citou Tubarão, total. não? Então, eu acho Mas o super. Spielberg, de maneira geral, ali, né, Ah, tá bem sim. presente no Sim, filme. é. O Spielberg faz Sim. cinema espetáculo, né, então. Exato. Não, mas isso me lembrou uma coisa, inclusive, porque a gente tá gravando um pouco atrasado por causa de agendas e compromissos, esse episódio de novo. E aí meu objetivo, quando eu pensava sempre, ah, vamos fazer um especial alienígenas pro Boca, né? Alienígenas e terror. Só que depois assisti o filme e fiquei, porra, não dá pra fazer esse tema, não dá. Dá pra fazer, só não inclui esse. Dá pra fazer, mas não inclui esse. Então, fica uma outra proposta pra frente. E Mas só acho que vale a pra. pena também. Só pra Deixa eu te encerrar. contar, Samuel. Não, só Fala. contar rapidinho aí. É porque eu tava escutando Esqueleto nos Armários. Eles fizeram um episódio sobre alienígenas, Foi. esperando o Nope. Aí depois eles estavam contando. Você não escutei todo ainda, mas o episódio deles sobre o Nope, eles falando, né? Não, que a gente tomou no cu. O do Nope deles, inclusive, a gente falando da concorrência, mas eu amo eles. Ah, eu amo eles também, gente. O deles, o episódio Nope, eu nem quis ouvir, porque eu pensei, não, eu não vou trazer referências deles pra cá. Eu vou É, eu criar também. minhas próprias referências, aí depois eu vou ouvir o episódio deles. É, E aí. eu comecei a escutar e parei também, justamente por isso. Beijo, meninos. Gostamos Beijo, muito. A gente meninos. adora. Eu amo esqueletos nos armários. Esqueleto. E só para encerrar, a minha paixão, claro, extremamente óbvio, foi o Brandon Perea, o Angel, que, pelo amor de Deus, ele é o homem mais gostoso a aparecer numa tela de cinema em 2022, assim, fechado. E para piorar, o personagem dele é o meu tipo favorito de homem, que é o gostoso e burro. Então, assim, nossa, eu completamente apaixonado até hoje. No Twitter ele é biscoiteiro pra caralho, uma delícia. Mas é isso, gente, é isso. É só pra complementar minha tríade de paixões que o Jordan Peele me causou. Excelente. Gente, ó, pode passar o dinheiro aí do bolão que eu acertei. Ah, tá. Não tava muito Amém, difícil, né, gente? Não tava difícil. Mas Não o tava, Kaluuya não tava. tá mais lindo ainda nesse filme do que no Get Out, tá? Ele tá, esse traquejo social, essa falta de traquejo social do personagem dele é um charme, porque ele é obrigado a superar esse problema ao longo do filme, né? Você tem aquele momento lá da apresentação, inclusive eu amo essa cena, Nossa. que é a cena que surge a Emerald, na primeira cena dela, ela dá aquele monólogo assim que é maravilhoso. Inclusive com a história real, né, do primeiro fotograma, que todo mundo sabe quem fez, mas não sabe quem é que está montado, o Joker negro que está montado no primeiro fotograma, né? Então, outro ponto assim bem positivo, bem curioso de se carregar desse filme. E a Barbie Ferreira, né, que apareceu por 30 segundos de tela, tipo, Pois foi é. Jordan Peele. E da bota, acho que, cara, é um dos primeiros nomes que aparece. E aí você, do começo do filme, meu Deus, a Barbie Ferreira tá nesse filme. Aí depois, tem um meme muito bom na internet, que é uma moça que aparece assim por uns 2 segundos num vídeo de uns 10 segundos. 2 segundos não, é 1 milésimo de segundo a imagem dela, é um corte. E aí o pessoal dizendo da participação da Barbie Ferreira em Nope. E aí é esse videozinho. Ai, muito bem. Então acho que é isso, gente. É Acho isso, que é né? isso. Infelizmente, não tem a princípio nenhum filme previsto para o Jordan Peele dirigir, né? Me corrijam se eu estiver errada, Não, mas no até o momento IMDb não não. tem nada na direção. Claro que ele está fazendo outras coisas. No episódio anterior falamos do When the Wind Wild, que é a animação que vai sair daqui a pouco, que ele dubla Escreveu, um né? dos personagens, ele escreveu também junto com Henry Selick, mas na direção, por enquanto, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Mas eu acho que daqui a pouco ele volta. E rapidinho, Tem Sil, ideias. como considerações finais, a gente falou dos filmes, mas o programa também é do Jordan Peele. E o Jordan Peele hoje é um dos maiores nomes de Hollywood, simplesmente. Eu falo isso sem nenhum medo dessa afirmação. É uma pessoa que está com 3 filmes consolidados. O Nope fez uma puta bilheteria, por mais que ainda não tenha feito aquela questão dos 3 vezes mais que custou, mas é um dos filmes de terror de maior bilheteria do ano, se eu não me engano, é o maior filme de terror de bilheteria do ano, né? Então, até agora. Vamos ver se o Halloween Ends vem para conseguir tirar o primeiro lugar. Acho E que é não. um cara que tá sendo assim, que ele é de assediado para projeto, para botar o nome dele numa produção, num roteiro, num suporte. Não é pouca coisa a ponto de ele tá podendo, né, escolher os projetos e como desenrolar esses projetos. Inclusive, por exemplo, o próprio Candyman, que a gente rolou, inclusive rolou muitas críticas por causa da condução no fim das contas, porque a direção do filme é da Daniela da Costa, a produção e roteiro é parte do Jordan Peele, mas os estúdios, o grande estúdio preferiu, né, a distribuidora, usar o nome do Jordan Peele para capitalizar em cima da bilheteria. E o cara tá aí, né? Vai sair com esse projeto novo na Netflix agora, que é uma história infantil meio de terror. A série do Além da Imaginação, do Twilight Zone, né? O retorno, as duas temporadas, tem ele como showrunner, né? Basicamente. Então, é um cara que a gente pode, assim, meio que tranquilamente esperar o que tá vindo. Parece que ele não tem medo da pressão, não, porque querendo ou não, a pressão é grande. Então. Eu li em algum lugar, não vou lembrar agora, teria que procurar, mas que ele tá com tipo, uma carta branca É isso mesmo. da Universal, tipo, faz o que você quiser. E meio que no tempo que quiser, né? Mas é que nem eu falei, parece que ele não tem medo, não, das expectativas que se cria no próprio Isso. nome dele. É Porque. Universal, né, que é o estúdio que ele tem feito os filmes, né? Então não errei o estúdio, não. Entre 2017 e 2020, três filmes de muito peso. Então, que vir por aí pra gente, que é o público, é lucro. Vamos aguardar então. Então é isso, gente. Obrigada, gente, por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, seus comentários, né? Voltem aí Puta, pior que o texto de Nope no Boca só tem gente falando mal, gente. Pelo amor de Deus, de onde Ah, vocês te estão fode. saindo? Pois Lascate. é, ai. Não. Superestimado. Jordan Peele superestimado. Superestimado é a tua vida, rapaz. Para Histórias com isso. rasas, assim, ai, um monte de merda. Quero deletar todos os comentários. Não vou. Mas enfim. Então é isso. E como sempre, né? Quem puder e quiser ajudar o Boca e o Falando no Diabo, a gente tem lá nosso padrinho, nosso PicPay. Acho que faz tempo que eu não trago esse assunto para lembrar vocês. Então, quem puder apoiar a gente tem várias recompensas bacanas por lá. Os links vão estar no post. E obrigada a quem já apoia também, gente. E, né, quem não puder apoiar financeiramente, a gente agradece muito a divulgação também, né? Compartilha a gente, manda pros amigos. É isso. A E gente é legal. comentem, comentem, que a gente gosta de conversar. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu, Valeu, Até a próxima, gente. tchau, tchau. Obrigado, Samuel, por você ter quase me matado de rir de novo. Não, Até para com mais, isso. gente. Eu não sou o alívio cômico desse programa, não. Não. O alívio cômico funciona, pelo menos. Legal que hoje foi muito involuntário, né, O que foi isso? Meu gato ficou louco aqui na hora que a Sil começou a falar. Desculpa. Eu tô segurando aqui pra eu não rir. Erros de O Ivo gravação. não queria. O Ivo pediu desculpas achando que o gato ia infernizar ele lá pelo meio do episódio, foi nos meus 30 segundos. Gente, você tá doido aqui na caixa? Eu não tiraria isso, eu deixaria isso na Isso gravação daí final do programa. já tem Eu um vou erro de deixar. Meu gravação, Deus, né? deixar. É Pus no plus, mudo então aqui. já começa no erro de gravação. Aí a Sil me chamou primeiro. Eu falei, gente, como que eu vou falar o gato pulando na caixa igual doido ali? Mas aí parou, gente. Ok. Vamos lá. Ai, vamos lá. Boa noite, Ivo. Como que ele traz os momentos de tensão, os alívios cômicos, a parte de ficção, a parte que você cria uma empatia enorme pelos personagens ali. O Daniel Kaluuya, como sempre, tá ótimo, né? Meu Deus. O Que que é é isso? isso? Mil perdões, o meu celular. Mil perdões, mil perdões, mil perdões. Ai, que ódio, desculpa, desculpa. Eu só Segunda cena cliquei no negócio que eu pós-créditos do recebi, eu podcast. nem vi o que era, desculpa, desculpa. Que ótimo. O bicho tava se aprofundando na discussão sobre isso. Gente, eu perdi. Desculpa aí. Desculpa. Só quis tirar a notificação e eu cliquei. Que ódio. Ai, meu Deus. Volta aí. Sabe, volta. Você vai me matar de rir todo episódio se for assim, cara. Eu não vou dar conta, não. Desculpa. Desculpa. Ai, gente, tá bom. E pra voltar agora? E pra voltar? É. Boa sorte pra quem for editar isso depois. Tá? Desculpa. Ok. Bora, Ivo, volta, volta. Tô acelerando aqui, desculpa, gente. Ó, oh, peraí, enquanto o Ivo tá se. Respirando. Vai lá, eu acho que tem uma outra coisa do filme.